Salvador, boa tarde, Gona 260, passa 1.300 pés. 1260, submantém o 390, vigilante. 390, subindo. Regresse no rumo de da rotatória, reposte dos Alvarado. Whisky, Oscar e uniforme ao controle. Uniforme está agora afastado 3-2 milhas a norte, nordeste de Salvador. Mantenha-se em condições visuais, está sendo observado a 2.300 pés, ingressou no espaço aerogolfe, autocoordenação no 2345. E para informação de voo e alerta, Centro Recife em 12685. Bom voo. Boa tarde, Celta 3895. Gente, tem informação November 02, autorização para Guarulhos. Controle Salvador, é o TAM 3216. TAM 3216, desse mantém o nível de voo 050 na chegada a Mari. 050 para Mari, o TAM 3216. Privado 340 para Guarulhos, você fala pista 10, curva direita, tá eu, tá El, Neda, depois da Pesulu, 16. Contra 1935, transporte 563, é o que está 3285. Tibete, acionamento 3895 na posição 02. Autorizado, direto de Jamon. Voto Jamon, 22. Gol 1260, chame Centro Recife, 12685, alterna 12545. 1260, chama Recife, 2685, alterna 2545, tenha uma boa tarde. Papatango Bravo Kilo Whisky, chame Torre 118, decimal 6. Salvador, é o trip 5490, ciente da Oscar, possível coordenação do 180 Petrolina e confirmando a prova de saída quando possível. Sente na mão, a ordem. Falou, Salvador, azul 420798 a bordo, altera na Campina, autonomia 0330, para o táxi. Gente, botei comendo 2, atrás 02 até, considera 1-0, chama a torre no 8, meia dúzia. Ajuste 1-0 no 8, azul 14-0. Web 6721, desça para nível de voo 050. 050, objeto 6721. Taxi controle, Oceania 6213, decolado da EL. Oceania 6213, contato radar, saída da EL, sub e manter a nível de voo 360. 360, autoriza o voo da EL, Lida, por favor. Oceania 6213, autorizado da EL. Da EL, obrigado. 295 com 158 a bordo, 340, ganhão. Comei 18 até o ponto de espera, 186 é o 3895, bom dia. Autorizado 180 da 10 à esquerda na mão do Cogno Petrolina, controle 11935 e o transponder 5164 TP5 490. Web 5728, cliente, aguarde para a transferência. Web 6721, desça para 3.000 pés. Ajuste 1098. 3.000 com 1018, objeto 6721. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Romulo Aeronáutico. Rumba 19, contato radar 60 milhas sudoeste do VR de Salvador, foi na proa de mare, reporte para a descida. Vou na proa de mare, para ideal de descida. Ciente, desça para o nível de voo 060. Controlinho 9.35, transponder 5172. Aqui na rota, nós temos assim, ó, Coral, Whisky 1, Trive, e aí para sair Guarulhos. A senhora comentou que é para tributar a presidência no 6. Tá, 3, 3144, informação Oscar. TAM 3144, aciona identificação, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. 050 na Mari, informa que perdeu o contato com você. Ciente, TAM 3144. É Coral, da El, aí Coral, Whisky 1 Trive, Poços de Calda, Guarulhos. Afirmo. Então, da El, Leda, Bridge, depois Upper Whisky 10, 1-0. Tá ok. Vou começar aqui a programar essa rota que a senhora me pagou então. Daí eu leio da Bridge, eu fiz o 16, Belo Horizonte e depois Guarulhos. Salvador, boa tarde, azul 4463, informação Oscar. Azul 4463, informação Oscar. Eu preciso de 2, 3, 3. Dael, Leda, aguardando na sua escuta, 4463. Salvador, Chanel 6254, boa tarde, informação Oscar. Leda da Bridge aguardando a 3806254. Boa tarde, Salvador. 3895 da El. TAM 3895, contato radar, submantenha nível de voo 340. 340, 3895. Se quiser entrar em contato com o centro, pediu 38 pra gente. Então, 3895, sente aguardo. Obrigado. 741. E sobre o nível de voo 380. Dael 380, muito obrigado. 3895. Tá no localizador, web 6721. Agora. Web 6721, complete a final, chame torre 118, decimal 6. 18,6, web 6721, boa. Então daí eu leio da Bridge, eu no meia, Belo Horizonte e segue para Guarulhos. Em 76741, obrigado. Finger 10. Pronto para push pega acionamento, 6741. Ciente, livre push pega acionamento, Finger 10, 6741. 4463, prossiga. Ok, autorizado 220 para Ilhéus, decola da 190, primeira curva direita, saída da Euleda, pós Leda direto Ilhéus, controle 1935, transponde 5157. Chamará. 070. Descendo para o 070, estamos mantendo 3109. Ciente, azul 4076. Salvador, é o TAM 3216. Alfa Juliette para o 02, é o TAM 3216. Pronto, 6254. Rio de Janeiro, Santos Dumont 3820, Beata Zulu 10, decolando da 10 com curva direita da Euleda Bridge, e após conforme o plano, chama o controle de 119-35 com transponder 5175, vou chamar 6254. Uma informação, Oscar, vai nivelar no 170. TAM 3283, aciona identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 080. 080 na Mari, TAM 3283, poderia voar TAP? Negativo, voe Mari, o senhor é o número 4 na aproximação. Afirmativo, desce até 80 no perfil 3283. Guardião 03, mantenha-se em condições visuais, voe na proa de Paripe, reporte para a descida. Voe de Paripe, reporte para a descida. Se possível, autoriza o 3.500. Confirme, Guardião 03. Confirme, 3.500. Ciente, autorizado, 3.500, Guardião 03. 3.500, 3.500. TAM 3144, desça para 2.000 pés, autorizado o final ILS EXO e reposto estabilizado, QNH 1018. 2.000, 1.018, reposto estabilizado, está livre da restrição em TAM? Livre da restrição em TAM 3144. Ok, descendo de dentro, 2.000 pés, 3144. Controle, bom dia, TAM 3804, tem sua informação, Oscar. TAM 3804, aciona a identificação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 090. Identificou na Mari, TAM 3804. Alô, Oceania 6254 para possibilidade de acionamento, portão 6. Vamos no Salvador, Webjet 6721 de Vanda. Alô, Salvador Azul 4463, pushback, acionamento, posição 01. Ok, guardando nosso escudo, sem problema. Solo MJET 6741, 113, 113 a bordo, 4 horas e 2, alterando com fixo, pronto para táxi. Ciente, via pátio, Indy Alpha, ponto espera da 10, 18.6, a torre, MJET 6741, muito obrigado. Ok, após o WebJet, vai iniciar 6254, portão 6. Para 3 no pé, existe no 07, número 9. Salvador, boa tarde, Azul 4207, livra 1400 na Dael. Azul 4207, contato radar, saída da El, sub e mantenha nível de voo 360. 360 da El, 4207. Desça para 4.000 pés, ajuste 10017. 4.017, Azul 4076. TAM 3283, desça para o nível de voo 070. 70, TAM 3283. TAM Latam 3804. Desça para o nível de voo 080. 080, Latam 3804. Afirmativo, estamos prontos. Faz o objeto, puxa o senhor no chão pro táxi. Fala para pushback, acionamento 5490. Confirme, 5490, não copiou. Solo, trip 5490 para acionamento, não copiou a resposta. Isso, afirmativo. A gente vai para o ataque 5490. Azul 4076, desça para 3000 pés. Ajuste 1097. 3000, azul 4076. Controle Salvador, Papatango Vitor Mike Quebec, tricolor Salvador, não se escuta. Papatango Vitor Mike Quebec, mantenha-se em condições visuais, a 1000 pés no corredor Axé, reposta em Florida Bar. Reposta em Florida Bar, Vitor Mike Quebec. Azul 3144, confirme se estabilizou? Aí, tá vendo?